Portal do Arrocha. Está fazendo frio e a saudade do seu calor vem me aquecer. Não nos condenamos pelo que já passamos. Quero ter a prova do seu amor. Algumas coisas de errado está acontecendo. Provoca as sonhos sem sentido. Fenômeno natural. Estamos nos condenando com a certeza de um amor, de uma bela natureza, de uma flor. Espere mais um pouco, por favor, estou aqui voltando. Não chore nem escute que os outros sem sentir, fenômeno natural.